E aí, galera? Aê! Balls, mais uma vez a gente aqui reunido pra tentar fazer essa parada funcionar, porque esses dois caras estão gravando, não sabe mexer em porra nenhuma. É verdade. Vídeo que aconteceu na outra vez, né? Perdemos tudo, essa porra. É, se você tá ouvindo isso agora, esse aqui, na verdade, é o segundo podcast, mas o primeiro não foi introduzido a vocês. Por alguns problemas técnicos aí, que a gente não sabe mexer em porra nenhuma mesmo. E vocês tiveram a sorte de não prestigiar o primeiro, que também foi uma catástrofe na gravação em si. Então, não tinha perdido muita coisa, não. Hitballs.com.br. Eu sou o Diogo, do blog Cachorro Solitário. Tô invadindo o espaço deles aqui. Diogo, na verdade, não é nem invadindo, né? Ele já é um brother, assim. Ele é praticamente um hitballer, né? Tô introduzindo em vocês. É, só tatu aí, meu. O Diogo fez a tatu e virou hitballs, mano. Eu sou o Clayton, sou Estação Inferno, o Altair, o Biguinhas, do blog. Eu sou o idealizador de toda essa tosquice aí que você encontra na internet. E temos também aí, né, hoje na gravação, o Mano Marco. É, eu também sou do Edbols e eu sou idealizador do podcast, que ainda não passa de um ideal, porque tá muito complicado tudo aí. É, mas nossa audiência é fiel aí, a gente tem uma taxa de assim, as pessoas que acessam diariamente aí, mais da metade das nossas visitas são sempre as mesmas pessoas que entram aí, ou, então é uma galera que gosta, provavelmente eles estão curiosos pra saber o que que rola aí no backstage do blog, o que que a gente faz por trás do palco, então acho que essa é uma oportunidade a gente mostrar um pouquinho aí do nosso trabalho e também, sei lá, um novo canal de comunicação, né? Você ouvir a gente aí e ver o que que pega. A outra metade vem do Google procurando putaria, né? uma grande parte vem procurando. Dedobir, né? Afinal, essas coisas aí são palavras-chave do nosso blog, né? Então, até legal, assim, que no Analytics, né, as palavras realmente que chegam aqui normalmente é isso, né? Bundas, travestis, homossexualismo, uns negócios bem engraçados, assim. Eu dou bastante risada com... Até um que vem entre aspas, assim, é bem engraçado mesmo que a galera pesquisa. No meu que chama cachorro solitário, que parece gente procurando sexo com cachorro, cara. eu colocaria isso no meta tag do blog, no seu lugar. Não precisa, já vem assim. Naturalmente já vem, né? Normalmente o cara vê sexo solitário com cachorro, né, meu? Já era, vai direto pra lá. Mas... antes de vocês acharem que isso é um blog gay, né, porque encostam-se as bolas, né, na verdade o Hitballs não é gay, né, o Hitballs tem sim uma grande porcentagem de seus membros homossexuais e tal, alguns que não saíram do armário ainda, né, Marcos? É, olha o Denis aí, o Denis é um exemplo claro aí de o blog tem preconceito, né, pra adotando homossexual. As histórias são reveladas. E é isso aí, tipo, o Hitballs, ele... se você leu nessa página lá sobre o que é o Hitballs, ele fala que a gente é um blog criado com um bando de malucos e realmente é. É um fato, né? Assim, nossas inspirações sempre foram o que tem de pior na internet. Se você lê o Hitballs, você sabe que a gente acompanha muito o que rola, essas tendências e tal. Tudo que tem em todos os outros blogs, a gente lê ao máximo pra poder não fazer igual. Pra poder inovar, né? Pra poder ter a nossa identidade e a credibilidade. É uma péssima identidade, mas... é isso aí, né? Até quem lê também o Twitter, né? Do blog, que a gente sempre posta uma coisa assim... é um Twitter bem sarcástico, ácido, né? A gente faz comentários assim, bem... pra fuder mesmo, né? Ah, eu tô isso. Vendo aqui, por exemplo, tem aqui, foi tweetado ontem. Existe prazer maior do que usar o jornal A Folha Universal da Igreja Universal pra limpar a bunda? É, então, foi um momento de revolta, eu faço isso mesmo, isso daí não foi nem um desabafo, foi uma revelação que eu fiz aí. Ah, cara, eu acho que você devia mandar um e-mail pra eles colocarem um papel melhor, tá meio áspero. Então, né? É meio áspero. O papel aí tá muito duro, né? Um papel muito bem. É, então, a coisa... nem pra expresso o jornal, pô. É, pô. Mas então, ô Clay, explica um pouco pro pessoal aí como é que foi que surgiu também o blog, quando que surgiu, qual foi o primeiro motivo, assim, que fez vocês criarem, né? Putz, cara, o motivo do blog é o seguinte, a gente sempre trabalhou E nos tempos vagos, assim, entre uma coisa e outra, como a gente trabalha com web, a gente sempre teve esse tempo vago, assim, de um projeto e outro, uma coisa e outra, a gente sempre dá uma olhada na internet e vê o que tá pegando, né? E eu sempre fui frustrado por blog, assim. Blog sempre, pra gente, assim, que é da internet, é o jornal, né? O nosso jornal. A gente faz notícia, novidade sempre por lá, né? E a gente, uma coisa que a gente fazia que era ficar mandando besteira um pro outro, fazer montagem, pegava uma coisa engraçada e fazia, e aquilo começou a gerar um material, né? E era meio custoso, assim, você pegar e mostrar pra uma pessoa e ter que fazer tudo de novo, encaminhar o e-mail, sei lá, anexar a imagem, mandar... problema assim, a gente falou, meu, vamos colocar isso num lugar, vamos centralizar essas besteiras que a gente faz, o Bigas, né, a gente descobriu o Bigas muito antes do blog, e a gente falou, meu, vamos centralizar isso num lugar, a gente falou assim, ah, vamos fazer um blog aí, nesse blog a gente vai colocar todas essas coisas de tenso, mas era uma coisa interna, era fazer piadas nossas mesmo, a gente não queria atingir a massa mesmo, assim, não queria que toda a galera acessasse, a gente pensou até em pôr uma senha lá pra só quem é da galera entrar no blog. E acabou que mais pessoas começaram a gostar, né? Então, foi impressionante, assim, que na primeira semana do blog, a gente, sei lá, no décimo post, eu abri o... Eu falei assim, quantas pessoas estão entrando? Será que eu tô viajando aqui, não tem ninguém vendo essa porra, eu tô aqui perdendo meu tempo postando essas porcarias? Aí eu abri lá, né, a gente tava estudando no Allhust, e tem as estatísticas lá do provedor, que não mentem, né, eles realmente contam mesmo. O negócio é bem preciso, né? Porque interessa pra eles essa informação também. E eu vi lá que a gente tinha passado de 1000 acessos únicos, tipo, em 5 dias. Meu, era um absurdo, dá mais de 200 acessos por dia isso. Eu falei, meu, de onde estão vindo essas pessoas, né? E a princípio veio do Google mesmo, né? A galera veio do Google, via que era uma besteira, principalmente procurando pelo jogo 8-Balls, né? Falei assim, ah, 8-Balls é uma modalidade de sinuca e tal, tem uma bolinha de sinuca lá. E foi essa meio que a ideia, né? Caía de paraquedas no blog e acabava gostando e colocando no palco. É, tem engraçado ter um blog, assim, que a gente tem várias inspirações, né? A gente nunca copiou ninguém, mas tem vários lugares, assim, que formou isso. E um blog, assim, que era meio famoso na época, eram uns brothers lá, sei lá o que, brothers, One of Jonas Brothers, e era um negócio meio bizarro, um gringo lá, e eram quatro caras. E eram quatro caras muito, muito zoados, assim, o banner do blog era os caras, o blog era os caras, era um cara zoando o outro. Ah, legal. É, e aí a gente pensou em fazer uma coisa parecida. Começou com quatro caras, que era eu, o Bruno, o Alemão, né, o Alexandre Loiro e o Mário. Esses caras, a gente teve até no começo do blog uma puta confusão pra escolher o nome. Eu falei, meu, a gente tem quatro caras. Quatro caras tem 8-Balls. E aí a gente falou, meu, 8 bolas, né? E isso é gay porque as bolas se tocam, né? Ah, vamos um pouco. É, particularmente gay isso aí. E aí depois acabaram associando o jogo de sinuca. Então, o jogo de sinuca veio também nesse momento que a gente falou, meu, sinuca, o brasileiro quando vai jogar sinuca, vai, 90% do povão da massa aí, joga o que seria o 8-Balls no videogame, né, que na verdade é aquele... Par e ímpar, né? Mas é aquela bola 8 que é marcante lá, né? Então a gente falou, meu, 8-Balls é a modalidade de jogo mais botecada do mundo. E o blog é um boteco, se você pensar, né? Não tem regras, não tem... O que existe, se algo existe, ele pode ser zoado. Essa é a nossa regra. Qualquer coisa, né? Igreja. Não sei, uma coisa que eu não sei se eu não vejo muito, mas faz falta um pouco. Talvez seja a época, é a política, cara. Porque aqueles caras merecem ser zoados, filhos da puta. É verdade, né? Com certeza, a gente podia abrir uma categoria nova aí da Ultiboss Política e começar a inovar nisso daí também, né? Nossa, isso aí piada não vai faltar, cara, porque é foda. Não, esse país é uma coisa bem, não, exemplar, assim, né? A gente como tá diz, um pouco de humor negro aí, mas... Como diz o Zé Simão, é o país da piada pronta. É, o país da piada pronta. Bem por aí mesmo. A gente é politizado, assim, a gente tem como público proveniente muito cara que tá na lan house, né? Cara, você que tá indo poupa tempo agora, ouvindo, né? Ou você que tá aí na inclusão digital, aí acompanha esse podcast, meu. É pra você que a gente faz esse blog, é. Então esse povo aí não entende nada de política, sabe que porra que é a Ruda, sabe? Não, o cara é Lula lá. Não, mas ele sabe que o Lula falou merda lá no... É, isso aí é um pouco... Ah, mas a imprensa fala merda o tempo todo, cara, e a gente não se incomoda, né? Então tem essa coisa também. Mas palavrão, então, né? É, então, o presidente fala palavrão, cara, é uma coisa muito bizarra mesmo, né? Eu acho que isso é sensacional, mas a gente quer o caos, né, no mundo. Eu acho que política é um modelo extremamente ultrapassado, a gente já viu que não dá certo, então, não sei, eu sou totalmente apoio, por exemplo, o Tiririca. Se candidatar para presidente, eu acho que ele seria um ótimo presidente, imagina. Me respeita, menino. uns caras bem bizarros, assim, tipo a Rita Cadillac, meu. O Marquito. Então, meu, imagina um cara desse lá, meu. Senador Marquito. É, então, meu, pô, toda essa galera lá, meu, já que tá tão engraçado, né, meu? Vamos meter esses caras divertidos lá. Eu gosto do Falcão pra caramba, meu. Imagina o Falcão lá. O Mano Brown. O Mano Brown, governador. Mano Brown vai mandar matar todo mundo. Ou não, ele parece que virou crente. Puta merda, eu queria ver isso, hein, mano. Não. Mano Brown é foda, né? É. E não, é uma coisa que realmente eu tenho pensado muito, assim, mas como abordar, né? Porque a galera que entra no blog normalmente não tem, não vai gostar. Tem que ser uma coisa que vai atrair a paixão da galera. Então, quem tá ouvindo aí, quiser dar uma dica aí sobre política, alguma coisa aí que a gente pode zoar. Porque tem muitos blogs sobre políticas fantásticos, assim. Tem alguns que eu leio também que, assim, o Estranhos Europeus. E tem aquele outro, Éramos Seis, assim, que é sensacional. Pérolas Políticas, os caras têm uma visão, assim, profissional, né? Estão lá no meu Google Reader no meu feed ali, diariamente eu acompanho esses blogs, assim. Sei que os caras têm uma... Aquele blog, eu não lembro o nome agora, mas o cara é muito engraçado. Ele pega só o Lula, o cara encarnou no Lula, assim. E aí pega umas fotos do Lula e põe umas falas, assim, sabe? É muito bom o cara, né? Não sei se você manja, ele põe o Lula falando engraçado. Puta, mas o blog é foda, mano. Depois procura aí o link. Então, na hora que sair isso aí no ar, vocês já vão ficar sabendo, né? Fica a dica aí no blog do caramba. E aqui a gente é um pouco mais, assim, voltado a conscientizar a galera no âmbito de religião, né? Religião dos ateus. A gente tem nossa própria religião, fundada pelo Bigas, né? Então, era bom falar antes o que é o Bigas, né? Pro pessoal entender aí. Verdade, Bigas. Chega lá e fica, que diabos aí, tipo. Que porra é Bigas, né? Fala aí, Marcão. Bigas é uma coisa suprema, cara. Uma coisa que não tem como explicar, né? Um Chuck Norris em versão mais superior. Um semideus, praticamente. E o surgimento fez com que teve inspiração máxima aí pra iniciar o blog. Tem uma básica, assim, base do blog é o Bigas, né? Tudo que a gente faz é básico. Então, a religião, essa religião ateia aí seria voltada a ele, de certa forma. Ou ele é o líder, ou ele é mais que o líder, ele é o criador. É, ele sempre é mais do que tudo, né? O que você pegar, o Bigas é mais. Uhum. Né? Ele tem que ter essa pegada assim, né? Ele inclusive, ele tem um carro, né? Que foi até um motivo de piada, assim. O Bigas é um carro que a própria física tem medo do motor do carro de Bigas. O Bugatti, né? Aquele carro famoso que tem 1.001 cavalos, né? Você comparar isso, o carro do Bigas tem 1.001 Bugattis. Se é uma espécie de religião ou anti-religião, eu tenho que confessar que eu pequei, cara. Ah, é? Por quê? Eu conheci primeiro o nome e depois a pessoa, digamos assim. Ah, o nome Bigas. É, e aí pra mim o nome Bigas era a junção de dois nomes em inglês, Big e S. Aí eu imaginei que fosse um cara grandão, assim. É nova, essa teoria é nova. Não, essa foi realmente inédita, cara. Que isso surpreendeu a gente. Nunca ninguém viu Bigas dessa forma, né? Aí depois que eu vi a grafia do nome, que eu reparei que... É, quem quer sentir um pouco mais, assim, a gente até criou uma forma do usuário, do nosso visitante, interagir com o blog e se sentir o próprio Bigas por alguns segundos, que é o jogo do Bigas, né? Tá, acho que já... É, você já conhece aí, né, o jogo? O jogo do Bigas é famoso. Jogar jogo. Page Rank. Oi? O jogo do Bigas. Eu tenho um contador, inclusive, que eu criei, só pra contar quantas vezes ele foi jogado desde o lançamento. Foi lançado em agosto esse jogo. De lá pra cá, foi mais de 150 mil cliques ali naquele bannerzinho. Foi legal, isso aí. Passar a versão pra celular também, né? É, então, eu tô pensando aqui, agora os consoles atuais não tem capacidade pra ver a versão 2, né? Ah, já vai dar mais de 10 anos aí. É, então, você viu que a NASA encomendou agora 2.100 PlayStation 3 pra criar um super computador lá, capaz de renderizar imagens, é pra esse jogo que tá sendo lançado agora, tá? Do Bigas. Teoria da conspiração aí. Foi feito por ele, né? Ele Bigas tem a capacidade de programar em alguns segundos um sistema inteiro pra NASA. Tá saindo, hein, galera? Não é promessa, não. O jogo do Bigas vai sair. Bigas vai ter gráficos muito mais impressionantes do que o primeiro. É o jogo mais aguardado do milênio. É bem Good of War 3, é tão esperado quanto Bigas no mundo dos games 2, né, meu? Porque esse primeiro... A gente tentou simular como seria o Bigas no corpo do Mario Bros, do Sonic, do Mario Kart, ou ele Ken, do Ryu. É, ele no Street Fighter encarando o Ryu, né? E assim a lua saiu e o mundo pôde contemplar Bigas, né? No final, quem venceu assim, o desafio, imagina aquela emoção, né? E ali é um pouco do que é, né? Aquele é o Bigas, né? No mundo dos games. O Bigas fundou a teoria da conspiração, cara. Isso aí é muito complexo. Se você for imaginar que antes de ter esses consoles todos aí, a NASA já estava desenvolvendo uma coisa baseada no jogo de Bigas que irá lançar ainda, a versão 2, é uma conspiração complexa, mas é fácil. Dentre as coisas que tem no blog aqui, uma me impressionou bastante, uma imagem, tá escrito Siga Bigas, e tem o cara com a namorada e ao mesmo tempo jogando videogame, não tem jogando videogame. Poucos, cara. Os discípulos de Bigas, né, meu? Sim. Coisa rara. Então, ele tem. E ele é realmente esse cara, assim, uma coisa que a galera acha que não, que é zoeira nossa, ele realmente existe. E tudo que a gente fala no blog que ele faz é o que a gente conseguiu presenciar. Na verdade, ele faz muito mais coisas. Ele é um ninja misturado com Chuck Norris, misturado com tudo que tem de foda no mundo da internet e com o Zé Maier, né? Se você pegar o que tem de vantagem em ser ninja, em ser Chuck Norris, em ser o Zé Maier, que é o comedor da internet hoje, é o Bigas. Kratos é a mocinha perto dele, né? Ah, aquele Kratos do Good of War. É, então, Richarlison perto do sei lá, do Matador. É, não tem comparação, não. É, não, é complicado mesmo. Tá vendo? Dava pra fazer Bigas. Infinitos temas de podcast só falando de Bigas. É, não, até... Eu até queria ler aqui pra vocês alguns fatos sobre o Bigas, que é uma coisa curiosa aí pra se falar, né? O Bigas pode matar duas pedras com um passarinho, o pessoal acha que não, mas ele realmente pode. Quando o Bigas pede uma bala na padaria, só o Bigas pode pedir uma bala na padaria com uma nota de 100 reais. Que uma vez Bigas levou uma facada no olho e a faca ficou cega. Bigas não usa camisinha, na verdade... Nada protege você de Bigas. Bigas faz embaixadinhas com uma bolha de sabão. A cor favorita dele é a vingança, uma coisa que pouca gente sabe. Bigas joga para o ímpar com o espelho, pede ímpar e ganha. Então tem coisas. E Bigas está ouvindo essa conversa agora. Então, ele não se incomoda com o que a gente fala com ele, dele na internet, porque se ele quisesse, ele apagaria a internet inteira, não só o 8-Ball, né? Apaga toda a internet, tudo que tem lá contigo, né? Assim, que eu acho que é legal de compartilhar, que são os contatos preenchidos no blog, né? Os nossos leitores são os melhores do mundo. Eu queria começar aqui com uma pergunta da Roberta Maxi, que essa aqui realmente foi bem interessante, foi um momento assim, alto nível do blog, né? A mensagem é assim, a Roberta Maxi, né, Zona Leste de São Paulo, Ela começa a mensagem da seguinte forma: sou travesti e há 5 anos injetei silicone líquido para fazer os meus peitos. Coloquei mais de 1 litro e agora um seio está diferente do outro e mais baixo. Na verdade, não está nada legal. Foi uma experiência bastante dolorosa. Agora quero retirar esse silicone e colocar as próteses que as mulheres estão colocando. É possível? Caramba, foi mandado por um especialista, né? Eu... É, e o Itibol, é claro que é totalmente coerente você mandar uma pergunta dessa pro Itibol, né? E aí, Marco, o que você diria? Acho que ela pensou, o Itibol tem o Vigas lá, que é o Deus, né? Ele deve solucionar o meu problema num piscar de olhos, né? Então mandou pra gente lá, né? Quem sabe o pedido dela podia ter sido atendido aí. Mas não foi resolvido, o Vigas pagou ela com vingança. Então, mas e aí, ela tem jeito essas tetas tortas dela aí? Roberta, teta torta agora, né? É engraçado. Ah, isso aí só, cara. Só a biga salva. Ou não. Bom, a minha resposta é assim, né, pra Roberta. Roberta, a possibilidade existe, mas você já deve ter escutado das complicações sobre a injeção de silicone, né, em qualquer região do corpo. E a mais comum é a migração, que é esse deslocamento que aconteceu aí, viu? Essa silicone aí provavelmente não é da que é utilizada, né? Porque normalmente as próteses são com líquido, uma espécie de sal, né? Que se ele estourar, o corpo absorve e não prejudica a saúde, mas esses daí são uma substância química que é tóxica pro organismo e você pode acabar se fodendo por causa dessa putaria que você fez. Caramba, você tá manjando, né? Meu sonho é poder colocar silicone aí. Silicone. Não acredito, não, tô passada. Olha aí. Tá gravado essa porra, hein? Filho da puta. Então nunca contou uma dessa. Isso é inédito. Não, já tô fudido, vocês me zoam tanto que. Puta que pariu. Eu agradeço aí essa pessoa por visitar o nosso site. E a gente tem, eu entendo disso, porque no blog temos um travesti mesmo, né? A gente tem até o Roberto, né? Olha que legal, o Roberto entrou em contato, a gente tem um Roberto no blog que também é travesti. E até deixa o contato dele aí, quem quiser falar com o Roberto, contratar os seus serviços sexuais, é roberto@robertiballs.com.br, ele vai estar lá pra agendar um programa. E com vocês aí. R$5 o boquete, daí... só passivo. E tem também uma pessoa aqui que, meu, é sensacional essa mulher, quem quiser adicionar ela aí, @hotmail. Não sei se pode divulgar o e-mail dela. Foda-se, divulga, foda-se. Sou casado há 2 anos com um homem. Ainda bem que era casado com um homem, né? Ah, vá. Casada. E no começo ele era uma máquina na cama. Todo dia se deixasse, mas de um tempo pra cá diminuiu muito. E isso cada dia me deixa mais triste e incomodada. Observação, legal é a coerência. Só coerência e concordância aí na hora de escrever também, coesão. Não, né? ela escreve muito errado, tá, gente? Muitos erros gráficos aqui, eu tô lendo texto mais fiel. Não, viu, pessoal? É que concordância aí, coerência do pessoal é fantástico. As normas. Como é que fala? As novas regras ortográficas vieram tarde para a Tereza. As antigas também. E ela disse que procura se cuidar, vai na academia todos os dias. E ela diz que não é perfeita, mas acha que tem um corpo legal, malhado, na medida do possível. O que me passa pela cabeça é que por mais que eu me esforce com cedilha, né, gente? C de cebola, né? Ou ceci, né? Não tem cedilha, viu, meu? Não aguento mais ler isso na internet. Vai tomar no cu, meu. Terceira série, fail. Por mais que eu me esforce para deixar meu corpo em cima, sinto que estou abaixo do padrão dele. Já conversei e ele disse que não tem nada a ver e continua tendo tesão em mim. Mas eu sei que não é verdade. E aí que aparecem as minhocas na cabeça e a deprê. Bati e eu me sinto horrível. Nossa, deprê bati. É deprê bater. Tem mais. Quando a gente faz, parece que ele tá fazendo por obrigação. Nossa, deve ser um cão, viu, mamãe? Deve ser um pouco de arma. Deve ser. Nossa, meu, você deve ser um trabuco, viu, Fê? Olha, não sei mais o que fazer, por isso me pediu um help. Porque cada dia que passa, isso me magoa mais. E aí, galera, o que vocês acham da Teresona aí? Bom, primeiro o marido, obviamente, tem uma amante, né? É isso aí, meu. Tá comendo outra, Fê. Primeiro, se quiser de volta. Ou. Pode arranjar um amante pra tentar fazer ciúmes e ver se ele. Ou ela também ia procurar alguém lá no Itibol pra saciar as vontades dela aí, né? Ela viu a foto do cara lá na parte de membros lá e falou, nossa, isso aqui é o ideal pra mim. É isso aí, Terezona. Escolhe um membro aí. Normalmente os caras são muito gays no Netboss, mas algum ali pode acabar resolvendo seu problema e te comendo, viu, fia? Porque é foda, né, meu? Mulher essa começa a ficar chata, se ninguém come, meu, puta que pariu, viu, meu? É um mulher saco. Com comida é a pior coisa que tem. Então é o seguinte, Tereza, você deve ser feia pra caralho, seu marido tá de saco cheio de você, que você deve ser uma bosta mesmo. Então, ou recomendou o suicídio, fia, ou paga que você consegue também. É isso aí. Deprimindo leitores desde 2009. Esses são e-mails de hoje, foram esses dois. A gente tem um monte ainda de e-mails pra ler, chegando muitos ainda. Você que tem dúvida aí, pode mandar aí que a gente responde com todo prazer. Só não espere uma resposta bem educada, né? Não, mas sincera, né? Sincera. Acho que o primeiro, o que vale mais é a sinceridade, né, galera? Quero sinceramente que você se exploda. Foda, acho que essa ideia aí, né? Galera, quiser recomendar aí, o Diogão recomendou aí nesse podcast que a gente abrisse mais sobre política no blog, dá realmente pra fuder mais. Quem quiser dar mais dicas aí, tamo aí, mas aquela coisa é nonsense, né? Essas tirinhas maldosas, comentários ácidos e fotos que você não encontra em nenhum outro lugar, né? É isso aí, coisa rápida, humor contundente, rápido. E sem preocupação. E Jesus riu, né, meu? No próximo podcast a gente vai querer falar mais dessa religião dos ateus, discutir quem é a Adélia, que é uma pessoa assim que a gente gosta muito, viu, Adélia? Se você estiver ouvindo a gente naquele seu super fone de ouvido, tamo aí, fia, você é foda mesmo, hein? Sentado no tiozinho da Ipioca. Sentado no colo do tiozinho com o chapéuzinho da Ipioca, tamo aí, viu, fia? É. Um beijo na sua alma, com o Luiz Alborg. É grande Alborg. Grande Alborg aí, finado, né, meu? A gente perdeu aí uma celebridade aí da internet, né, meu? Cara louco de goró aí, mas é isso aí, meu, isso acontece uma hora. Então, um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima aí, galera, valeu. E você que ouviu isso até aqui, vai tomar no...